Este é o Riff Service. Eu sou Gabriel Souza e estamos em www.maisradio.com. E o Riff Service de hoje é dedicado a um vocalista que eu considero um dos mais subvalorizados da história da música. Ele canta um pouco de tudo, desde heavy metal até disco sound. Estou a falar-vos de Jeff Scott Soto. E para iniciar este programa dedicado a Jeff Scott Soto, vamos ter uma sequência de sons mais pesados. E vamos iniciar com a sua participação no trabalho de Yngwie Malmsteen e do álbum Marching Out. Vamos ficar com a música I'll See the Light Tonight. Para vocês, Yngwie Malmsteen, I'll See the Light Tonight.

e nesta sequência com um som mais heavy metal, após Yngwie Malmsteen, ficamos com a participação de Jeff Scott Soto no álbum Looking for Action, do guitarrista japonês Kuni. E deste álbum ficamos com a música Say Goodbye. Continuamos com o supergrupo Sons of Apollo, supergrupo que conta com Jeff Scott Soto, Ron Bamblefoot, Mike Portnoy, Billy Sheehan e o teclista Derek Sherinian. E do álbum Psychotic Symphony ficamos com a música Divine Addiction. E terminamos esta sequência com o projeto Soto. E do álbum Divac ficamos com a música Unblame. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três músicas ao vivo. E vamos iniciar com Jorge Salam, que aqui conta com a participação de Jeff Scott Soto no álbum Direto al Subsuelo. E deste álbum vamos ficar com a música No Salvation. Para vocês, Jorge Salam com Jeff Scott Soto, No Salvation. Muchas gracias. Bueno, llega un momento muy especial en la noche y os pido una ovación que se llegue a la sala porque va a salir a cantar con nosotros ahora en la Salvation Jeff Scott Soto. ¡Hola, Madrid! Soto. Muchas gracias. ¡Horizon! e após Jorge Salam, ficamos com o guitarrista alemão Axel Rudipel, que nesta época, em meados dos anos 90, contava com Jeff Scott Soto como seu vocalista. E do álbum ao vivo, Made in Germany, ficamos com a música Talk of the Guns. E terminamos esta sequência ao vivo com um dos maiores sucessos, com uma das músicas que tem maior reconhecimento na carreira de Jeff Scott Soto. Estou a falar da música I'll Be Waiting, dos Talisman. E esta música aqui foi retirada do álbum 5 Out of 5. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência de baladas de álbuns que contam com Jeff Scott Soto, não como vocalista principal, mas como vocalista de apoio, como backing vocals. E do álbum Feeding the Fire, dos Edge of Forever, vamos ficar com a música The Road We Walked On. Para vocês, Edge of Forever, The Road We Walked On. And I'm gonna learn to feel this emptiness no more. Gonna learn to feel this emptiness. e nesta sequência de baladas que contam com Jeff Scott Soto como voz de apoio, após os italianos Edge of Forever, ficamos com os norte-americanos House of Lords. E do seu primeiro álbum, o álbum House of Lords, ficamos com a belíssima balada Love Don't Lie, um original de Stan Bush. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas que contam com Jeff Scott Soto como convidado e são três bandas que têm lançamentos já no século XXI. E vamos iniciar com Stallone e do álbum 3 vamos ficar com a música Take You All The Way. Para vocês, Stallone, Take You All The Way. Yeah. e nesta sequência de trabalhos do século XXI que contam com participação especial de Jeff Scott Soto, após Talon ficamos com uma banda de peso, uma banda liderada por Mark Sweeney e por Michael Voss. Estou a falar-vos dos alemães Wolfpack. E do álbum Wolfpack, o primeiro da banda, ficamos com a música Let Me Die. E terminamos esta sequência com os brasileiros Tempest. E do álbum Bring Em On, ficamos com a música Insanity Desire. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um som mais light, um som mais melódico. E vamos iniciar com o projeto de Frederick Slama, o projeto AOR. E do álbum The Secrets of LA, vamos ficar com a música Stage Struck. Para vocês, AOR, Stage Struck. Prevent you from reaching all your dreams. You're my Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após AOR, ficamos com a participação de Jeff Scott Soto no álbum Time Capsule de Lita Ford. E deste álbum ficamos com a música Where Will I Find My Heart Tonight. E terminamos esta sequência com o projeto Joel Orchestra 13. E do álbum Dying to Live, ficamos com a música Scream. E este projeto, este álbum, conta com dois vocalistas principais, Jeff Scott Soto e Russell Allen. E na música que aqui vos apresentei, a música Scream, conta com a participação do vocalista de Pride of Lions, o vocalista Toby Hitchcock. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a ter três bandas, três trabalhos que contaram com Jeff Scott Soto apenas como voz de apoio, apenas como backing vocal. E vamos iniciar com a música If I Could Fly, do álbum If I Could Fly, de Thomas Wikström. Para vocês, Thomas Wikström, If I Could Fly. Thank you. wish I could fly, just like a bird in the sky. Watch all the clouds go floating by, and I could go anywhere above the world without care. And I found you dragging me down like rain. beyond a universal stars. Can't explain why from Venus you're from Mars. If face reversed, you lift me to the clouds. 40 equals 10, she squared without a doubt. Chiron. Till there's nothing left of me. I'm e após Thomas Wikström ficamos com os canadianos Haram Skaram. E do álbum de 2017, o álbum United, ficamos com a música Gravity. E terminamos esta sequência com os germânicos Mad Max. E do álbum Here We Are, ficamos com a música How Deep. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com 4 baladas. E vamos iniciá-la com a banda Human Clay. E do álbum Closing the Book of Human Clay, vamos ficar com a música Without You. Para vocês, Human Clay, Without You. Tomorrow seems to have no point of view. Can you feel the ruination done? So you're walking out again. I just have this to say. If you wanna leave, I don't wanna beg you to stay. And if you gotta go, darling, maybe it's better that way. I'm gonna be strong, I'm gonna do fine. Don't worry about this heart of mine. Just walk out the door and see if I care. But go on and go now, but don't turn around. Don't you wanna see my heart breaking? And I don't want you seeing me cry. It's tearing me apart that you're leaving. I'm letting it go. Your arms around me when they're holding me tight. Now if you ever think about me, just know that I'll be alright. Yeah, I'm gonna be strong, I'm gonna do fine. Don't worry about this heart of mine. I know I'll survive, sure I'll make it through. And I'll even run good without you. But don't turn around, don't you wanna see my heart breaking? Don't turn around, I don't want you seeing me cry. Just walk away. E nesta sequência de baladas, após Human Clay, ficamos com Soul Circus, banda que contava com Jeff Scott Soto e também com Neil Schon, entre outros. E no álbum Wordplay, ficamos com a música Soul Goes On. Continuamos com a música Don't Turn Around, da banda Ice, e terminamos esta sequência de baladas com a banda Takara. E do álbum Eternal Fate, ficamos com a música Colors Fade. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com Zwet, supergrupo que conta com Jeff Scott Soto, Eric Martinson e também com Robert Saul. E do álbum Earth Rage, álbum de 2018, vamos ficar com a música Burn. Para vocês, Wet Burn. Após Wet, ficamos com Jeff Scott Soto a título de carreira a solo. E do álbum Prism, ficamos com a música How Long. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vai ser composta apenas por uma música. Estou a falar-vos da música Stand Up and Shout. Música da banda fictícia Steel Dragon. Banda que contava, além de Jeff Scott Soto, com Zakk Wylde, Jeff Pilson e com o baterista Jason Bonham. E esta banda fictícia foi formada para o filme Rockstar. E esta música, a música Stand Up and Shout, é uma composição de Sammy Hagar. Para vocês, Steel Dragon, Stand Up and Shout. We'll be right back.